Rádio 2.0. A sua chama está ardendo de de saudade. Você é um rock and roll suicide. Você tem medo, mas avança o sinal e não percebe que o sol apareceu. Enquanto pode se esconder na sua casa, você não vai ver que o que importa é que você não está só. Oh não, você não está só. Eu não vou deixar, nem mesmo se você quiser. Venha me ver, o sol vai se pôr e outra vez eu vou estar perto de você. Oh meu amor, você não está só. Estou aqui para te proteger. Vamos viver pelo nosso bem. Só nós dois, não importa mais ninguém. Oh meu amor, já está partindo o trem do coração. Já está partindo o trem do coração. Wonderful. Give me your hands, wonderful. Give me your hands. Ooh. Jean-Pierre que je n'ai jamais encore vu sur une fleur de lotus. Une musique que j'entends qui provient d'un horizon lointain et tremblant. Que vais-je donc bien faire? Que vais-je donc ne pas faire? Le message est dans la musique. Thank you. wishing, hope, and pray it might come true. O Cubo. Domingo para segunda. Zero horas. Steamboat Show.

sol dourado, prateia o mar. O rio acorda devagar. Felicidade, sim, verão sem fim. Copacabana, posto 6. drink, have a good time now. Welcome to paradise. Paradise. Paradise. Looking Thank you. O Cubo. Domingo para segunda. 0 horas. Something that I can't explain. Yeah, yeah.